Yeah. Yo, yo. MM Bom, Zona Norte. Só os parceiros. Pode crer, só os guerreiros. Yeah. Que me bom, véi. Em primeiro lugar, véi, eu gostaria de agradecer a Deus por estar sempre comigo e pela oportunidade de imortalizar a trajetória da minha vida, que vai ficar na cabeça de muitos em memória. Gostaria de agradecer, véi, a minha preta Rejane, a minha filha Laís, ao meu parceiro FG, Cacau, Alemão da UJS, o Negro, Daio, Atoso Guindaste 21, Família G1, é nóis. Teresina BI, Brasília, é nóis mesmo. MT das ruas, a todos de Brasília. Pode crer, meu coração é de vocês, brasilienses. Ao seu Marcos Peixoto, pode crer. A todos das quebradas, Zona Leste, Oeste, Norte, Sul, que prestigiam meu trabalho. Aos meus amigos do Orkut, pode crer. A todos da minha quebrada, Zona Norte, Francisca Trindade. As minhas fontes de inspiração, como Chopec, Zumbi, Malcolm X, Maquiavel, Fernando Pessoa, Karl Marx, Castro Alves, Nietzsche, pode crer, Paulo Coelho, Dalai Lama. A todos os meus inimigos que criaram o MMBOM, pois não há um mal que não traga um bem. Pois eu sou mais um guerreiro da periferia, véi, mostrando meu trabalho também. Portanto, muita paz pra todos, que fiquem com Deus, véi, com Deus. Yeah. MM Bom, somando apenas com os guerreiros. E a FG é nóis, véi. Pode crer, conflito urbano é nóis. Só os guerreiros.